Quem nunca deixou o coração falar pela razão? Quem nunca deixou a emoção tomar a decisão? Quase sempre isso não é bom. Shut up.